E hoje o questão de sensibilidade se anuncia com passos largos, com voz firme, com passos seguros, porque o acompanha a certeza de que o que ele traz é algo muito importante, que é um convite à reflexão sobre o sentido da Semana Santa, e isso transposto para a música como aquele elemento que nos abre o mundo interno e nos chama a essa interioridade. Questão de sensibilidade chegando a você no dia de hoje. Boa noite. Questão de sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, na Melodia FM, a Educativa, de Varginha. Comigo, Renato Tavolieri Filho, e você. Você, nosso ouvinte, você, nossa ouvinte. E hoje nós temos uma proposta especialíssima, e vocês já sentiram que sim, porque ontem nós introduzimos a primeira parte dessa obra magistral de Handel, que é o Messias, e hoje trazemos a segunda parte, no meu entender, a mais emocionante, e que tem o Aleluia, e que virá logo em seguida. Aguardem, é no dia de hoje, não saiam daí, porque é uma gravação maravilhosa, realmente emocionante. Mas nós continuamos com aquela nossa proposta de um tema para reflexão. Só faço esse anúncio, coloco um pouco mais de música e já na minha próxima fala vamos adentrar o espaço do tema de reflexão para o programa de hoje. Agora é a nossa hora do nosso tema do dia. A proposta da semana, como eu expliquei ontem, para aqueles que não ouviram o programa, nós estamos na Semana Santa seguindo o espírito do que ela representa. Ela representa a renovação, a ressurreição, a morte para um renascimento. E essa morte pode ser entendida como uma transformação, uma evolução, e o próprio ciclo da vida, que é feita de momentos, de etapas, de ciclos, na verdade. E tudo isso a natureza nos atesta a todos os instantes, e parece que esquecemos que é nessa verdade maior que o homem tem a chance de se refazer e de se refazer em outras bases, sem dúvida, muito mais infinitas, muito mais reais e benéficas para ele e para tudo à sua volta. Nesse sentido que nós trazemos alguns temas todos os dias, e eu gostaria de fazer a ressalva daquilo que já disse ontem, inclusive, que é o fato de que a minha opinião apenas tem a ideia de lançar um tema e até um tema que possa encontrar oposição. Ou seja, você não tem que concordar comigo e muito provavelmente não concordará. E assim é a vida, as pessoas têm visões diversas, mas o mais importante é que na troca das visões diferentes, eu ouvindo a sua opinião e você ouvindo a minha e você repensando a sua, de duas uma, ou você reafirma as convicções que já tinha de uma forma mais aprofundada, então essa reflexão valeu, ou então você pode ter a chance de ouvir ou pensar coisas que você não havia pensado até então e começar a mudar a sua visão. Então eu acho que vale a pena, e é essa a intenção mesmo, fazer com que exista um momento de interioridade, um momento de reflexão, e não realmente passar uma verdade pronta, porque eu não sou o dono da verdade e longe de mim essa pretensão. Mas eu gosto de dividir aquelas visões e estou aberto ao seu retorno. Aqueles que quiserem mandar as suas visões e opiniões através daquele contato que eu sempre coloco, www.acasadapedra.com.br, por favor, entre em contato comigo, mande a sua visão, a sua opinião, e eu terei o maior prazer em colocá-la aqui no ar. Mas a nossa proposta de hoje é a seguinte: o homem, de fato, como nós já colocamos ontem, ele se corta da natureza e ele se sente um ser que está acima da natureza. Aquele que tem o dom de controlar a natureza, é o senhor da natureza. E nisso ele, embora aparentemente tenha muitas vantagens, porque ele tem as suas descobertas científicas, os seus avanços, a pretensão inclusive de que mesmo que ele destrua a Terra, eu tenho lido isso muito em documentos científicos, que ele provavelmente, do jeito que vai a coisa, com a sua exploração desenfreada para acúmulo de riqueza, não é? Nesse sentido, exploração dos recursos naturais da Terra, ele, ao esgotar todo o potencial natural dessa nossa Terra, ele tem ainda a possibilidade de explorar outros planetas no espaço, e essa seria a intenção, ou pelo menos a crença, de cientistas já que se preparam para essa proposta. E eu fico horrorizado quando escuto tudo isso. E fico ainda mais horrorizado com o fato que é muito mais próximo, que está dentro do meu dia a dia, que está dentro do seu dia a dia, que é o fato simples de que nós não somos os donos da natureza, aqueles que se cortam da natureza e a olham como uma coisinha lá fora, né? A plantinha, o verde, a água que tem que ser pura. Nós somos natureza em nós mesmos, o nosso corpo é natureza, você é natureza, eu sou natureza. Então a relação que eu estabeleço e que deveria estabelecer com a natureza, de respeito a ela, começa já na forma como eu lido com o meu próprio corpo. O corpo que eu uso às vezes por questões de modismo, então porque a moda é ter não sei que tipo de corpo, você de certa forma desrespeita esse corpo para empatar com uma moda que só quer vender uma imagem e só quer vender dinheiro, fazer lucro, e você desrespeita esse corpo que você é, que é tão perfeito, e você o mutila em nome de um valor externo, no mais das vezes vazio, que vai frustrá-lo. E isso se aplica a todos os males de hoje, os males da alimentação errada, todas as agressões que cometemos contra o corpo natureza que somos. E eu fico surpreso como educador que isso não exista como ponto de educação fundamental nas casas e principalmente nas escolas. Eu fico me perguntando o que é que os secretários de educação, a secretária de educação propõem, que não se compenetram dessa necessidade histórica, quando vários lugares do mundo já acordam para essa realidade, de levantar essa bandeira, porque nós estamos perdendo o controle. Os casos de doença em crianças, das mais graves, inclusive vocês encontrarem depressão nas crianças de hoje, vocês encontrarem problemas que são típicos de idade mais avançada em todo tipo de manifestação de doença física, isso está crescendo grandemente devido aos nossos maus hábitos de estarmos consumindo coisas nocivas à natureza e ao nosso corpo, que é sagrado, sim, porque sem ele isso deveria ficar muito claro aos nossos jovens. Eu falo isso e fico emocionado, porque eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, eu que de certa forma em alguns sentidos acompanho o que acontece no nosso querido aqui Hospital do Câncer em Varginha, que é um polo agregador e que atende a tantas crianças da região que logo cedo tem esse desafio de vida tão profundo de lutar pela vida. E aqueles que têm a saúde a agridem com hábitos nocivos, não respeitando, em vários sentidos, os jovens com os carros e os adultos também com o seu exemplo, bebendo e dirigindo, causando não só agressão ao seu corpo, mas a dos outros que não tem nada a ver com isso, causando acidentes gravíssimos, irresponsabilidade, falta de amor a esse corpo que são e ao corpo do próximo, que é mais sagrado ainda. Eu não consigo atentar como é possível alguém ingerir alguma coisa que agride o seu organismo. Como pode ser gostoso um alimento que agride o seu corpo? Como pode ser gostosa uma experiência, seja droga, seja o que for, que mata a vida dentro de você? Eu fico por entender. E eu acho que é uma questão muito básica e fundamental que deveria começar desde cedo nas escolas, ensinar o prazer maior que é ter um corpo saudável. Porque se você, ou se tem um dedinho machucado, isso já compromete a qualidade do meu dia a dia, já compromete a qualidade da minha vida. Eu já não sou pleno, eu já não consigo andar, se for o dedo do pé, eu já não consigo andar da mesma forma, eu já sou um ser que está mancando, eu não estou no meu potencial inteiro. Quando eu estou bem fisicamente, eu olho para um céu azul, ou sinto a chuva caindo e eu me sinto integrado numa natureza maior, como se eu fosse um elemento dela, como se eu fosse um pedaço dela, e que prazer tão imenso. Eu sei que é muito polêmica a minha fala e que vou encontrar muita oposição, mas como hoje em dia não tem ninguém se opondo muito nessa linha, eu volto a um momento tão antigo em que as pessoas tinham um pouco mais de preocupação com essas questões. E eu volto, talvez num sentido ainda saudosista, porque eu me recuso a aceitar que não exista uma outra forma e uma forma muito mais bonita e mais sensível de o homem dialogar consigo mesmo, com a natureza que ele é e com a natureza à sua volta, a sua grande mãe, a sua mãe maior. E eu faço aqui a minha reverência a essa mãe na Semana Santa. said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. E o Questão de Sensibilidade de hoje trazendo a obra magistral de Handel, O Messias, com uma gravação especialíssima, sem dúvida, como vocês já estão conferindo. E eu vou agora deixar que vocês apreciem essa música tão linda e volto ao final para me despedir e deixando já o que foi a nossa fala de clima no ar para que vocês possam tirar dessa música tão maravilhosa algo mais interno, mais profundo e mais de acordo com a verdadeira proposta e o verdadeiro sentido da Semana Santa. furious image together. Why do the people imagine a painting? Why do the nations rage? So furious image together. Why do the people imagine a painting? Imagine a painting. Why do the nations so furiously rage together? And why do the people? And why do the people imagine a painting? Why do the nations rage so furiously together, so furiously together? And why do the people? Break them. Thou shalt break them. Especial Semana Santa no Questão de Sensibilidade, hoje trazendo Handel com a sua obra maior, O Messias. Thank you. in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Oh, trumpet, shall a song. A última fala cantada aqui, que vocês acabaram de ouvir, dizia immortality, imortalidade. E tudo isso é a proposta e é o sentido e é também a história do que a Semana Santa nos evoca. E isso nos toca muito. A Semana Santa tem uma eu não sei como fica para aqueles que não têm um componente religioso muito acentuado, o que não quer dizer nada. Eu já constatei em minha vida, por uma série de razões, que o fato do ser humano ter uma fé específica ou não, não faz dele um ser mais ou menos sensível. Eu já cruzei com pessoas que se declaravam ateias, mas foram uma das pessoas mais doces e mais sensíveis e mais carinhosas, inclusive um médico que atendia crianças com tamanho carinho, E eu dizia, para mim, ele é um profundo religioso no maior sentido da palavra. E às vezes aqueles que professam tantas denominações religiosas e que são fervorosos seguidores das regras das igrejas várias, não têm o mesmo carinho, não têm a mesma abertura ao humano, a mesma entrega, a mesma emoção, a mesma solidariedade. A verdadeira religiosidade está nesta solidariedade humana, neste carinho, nesta identificação. E por isso ficamos com essa imortalidade, porque o imortal é o sentimento maior que nos une ao amor maior, que é o amor universal. Não importa de que forma, não importa por que caminhos. E aqui terminamos o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Um grande abraço e até amanhã. The trumpet shall sound.